atrás do cash, tô atrás do meu dinheiro. Tô fazendo as track, tô fumando meu green. Vivendo sem estresse, do jeito que eu sempre quis. Mantendo a humildade e buscando ser feliz. Estão ali minha volta, veja minha melhora, que o mundo dá voltas. Onde cê tá agora? Então olha em nossa volta. Tudo se renova, que o mundo dá voltas. Onde cê tá agora? Enquanto o mundo cai lá fora, onde cê tá agora? Enquanto escrevo minha história, onde cê tá agora? Enquanto o mundo cai, e só os loucos sabem, só os loucos se entendem. Então curta a viagem, deixa entrar na mente, deixa o coração sentir. Tudo melhor ainda está por vir. Nada acaba por aqui. Somos imortais do fim, e só os loucos sabem, só os loucos se entendem. Então curta a viagem, deixa entrar na mente. Tô atrás do cash, tô atrás do meu team. Tô fazendo as track, tô fumando meu green. Vivendo sem estresse, do jeito que eu sempre quis. Mantendo a humildade e buscando ser feliz. Então olhe minha volta, veja minha melhora, que o mundo dá voltas. Onde cê tá agora? Olha em nossa volta. Tudo se renova, que o mundo dá voltas. Onde cê tá agora? Enquanto o mundo cai lá fora, onde cê tá agora? Enquanto escrevo minha história, onde cê tá agora? Enquanto o mundo cai. Tô atrás do meu dinheiro. Tô fazendo as track, tô fumando meu green. Vivendo sem estresse, do jeito que eu sempre quis. Mantendo a humildade e buscando ser feliz. Estão ali minha volta, veja minha melhora, que o mundo dá volta.